Jornal Boca do Rio, vai manter o setor de Guatemi mais literal. Tente. Tá 4753, complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 118, meio, tá 4753. Gol 755, descido até a altitude de 2.500 pés, autorizado o procedimento, Gol 755. E para 2.500, ele 15, ele é Swift, toma na 755. Azul 4981, desça e mantém a altitude de 4.000. Azul 4981. Dona 755, apenas para informação, tráfego aí ao sul de turno, a baixa altitude, a asa rotativa, 500 pés, sem interferir na aproximação. Grato, 755, paciente. Autorizado, passaria do 2223. Autorizado, 2223. 75, estabilizado, ele é feito. Final do procedimento, chame torre 11895, 1755. Confirmando a frequência, 18? 18,6, desculpa, 118, decimal 6. 8,6, obrigado. Azul 491, desligando levemente à esquerda devido à salvação. A proa. Projeto de desvio, azul 491. Azul 491. Controle Sul-Terapolitano, bom dia. Azul 2783, decolado. Arbor 1. Azul 2783, contato na decolagem, submantém nível 160, no perfil da saída Arbor 1. Perfil do Ararpo, Arbo 1, vai subir para o 60, 2783. Nós estamos reaprando o pelo da presente. após Pino Duna, Azul 4981, desce e mantém a altitude de 3.000. Ajuste permanece no 015. 7491, pelo 3.000, 015. Controle 2783, pode manter 240 devido à formação? Autorizado voar Elefa, é. Seria o suficiente para evitar as formações? Não, senhor, ainda fica ruim pra gente aqui. 240 por 15 milhas seria ideal pra gente. Autorizado desvios, Azul 2783, reporte após desvio, voa no rumo de Alerta. 783, reportará. Ciclo 975, chame agora a Recife na sequência 12685, até no 2545 e o 5975. 2085, caso negativo, 2545 e o 5975. Firmo. Azul 4981, desse mantém 2.000, autorizado o final do procedimento LF. Azul 4981. 2.000, autorizado LF, Azul 2223, chame Recife agora na frequência 1288, alterno 260, passarei 2223. Passarei 2223, copia o controle. Frequência 1288, alterno 1283, passarei 2223. 1288, 128 decimal 8, alterna 1260. Alterna 1260, vou passar 2223. Bom dia, Sideral 9970, suba via da Itamon para o nível 340, Sideral 9970. Subindo 340 na saída bomba 9970. Velocidade é para a bomba? Autorizado direto Cogbo, após Cogbo direto Nenim. Azul 4981, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6, Azul 4981. 18,6, boa, azul 4981. Boa. Aguarde coordenação com o centro no rumo de Nenim. Porém, autorizados desvios necessários. Ok, aguarde para o Federal 9970, chame Recife agora na frequência 2685, alterno 2545 e solicite novamente Lenin, pois anteriormente não foi autorizado. 2685-2545, obrigado, 9970. Achou, obrigado. Azul 2783, seus desvios nesta curva será dado por quantas milhas? Azul 2783, controle. 0,30 milhas. Proletor 0,30 milhas. Azul 2783, mantenha nível 160, chame Recife agora na frequência 1288, alterna 260, Azul 2783. 90, prossiga em regras de voo visuais, nível 05, informe sua radial ideal de saída. 299 na radial. Fui manter nível 05 na radial ideal de saída, Eco Zulu 90. Venda, vai direitinho e vai acender bom no 05, Eco Zulu 90. Bem, mais. 3304, bom dia, CN Moda Dente, desça e mantenha 4000, ajuste 9095. Via chegada ponta, aguarde procedimento ILS X-Ray, cabeceira 90. 1005, via ponte, disco no zero, ILS X-Ray, que é 3304. Descida para 4000. Sana 6312, Squawk Ident, descend, maintain flight level 050 via Moment 1 arrival, expect LF X-ray runway 10, altimeter 1015, Oceana 6312. Tudo novembro, quando possível, informe seu estimado para pouso. Atrelio Salvador, muito bom dia para Batango, Yankee e Papa Vitor. Bom dia, Yankee Papa Vitor, mantém regras de voo visuais para o Aeroclube de Aracaju. Irá manter essa altitude de 500 pés até o destino? Afirmo, solicita 500 até o destino, Yankee Papa Vitor. Este reporte lembrando a CTR de Salvador em Papavito e quando possível seu estimado para terminal de Aracaju e pouso na localidade. Está estimado Aracaju a 1200 e pouso 1226. Tente. Reporte lembrando a CTR de Salvador e em Papavito. Reporta lá lembrando a CTR, Vitor. Copiado, Zulu ahead, Ocean 6312. Elevation heading 020 for 10 miles, then become quite sooner. Locally elevation by left, the Ocean 6312. A 3304, tem condições de manter velocidade até a próxima fila? Afirmativo, vai manter o 3304, se possível, voadura. Tá bom, Iduna 2000, então 3304, reporte estabilizado no localizador, ajuste na 095. 75, 2000, voadura, reporte estabilizado 3304. Azul 2796, contato na decolagem, subiu manter nível 170, suba via, sai da Conte. Subindo via, sanção 70. Opa, 796. Papo, papá, lima, papá, mais prossiga. Está acionado o código normal, ele informou mais que 0121? 0121. Só tem regra de voo visuais, o informou mais que reporte próximo aí a Itapuã. Tem estado passando de Itapuã, próximo ao farol. Já chegou as comunicações, Lima informou mais. Flight direct to Duna position, descend maintain 3000 feet, Ocean S 6312. Affirmative, Andrew refuses at speed to 210 knots. 210 knots, Mike, chame torre 118 decimal 6 para coordenação de possível cruzamento de setor da decolagem da 197 e 190. Chama torre 118 decimal 6, avião para o 3304, estamos tirando próxima a duna, baixa altitude, asa rotativa, a 500 pés sem interferir na aproximação. São 3304. Gente, o tráfego 3304 está autorizado, voo de aterra. Inicialmente o duna, tá 3304. Gente. Line 6312, there is a traffic at the vicinity of the duna position, low altitude. For Ocean S6312, the traffic is not interrupt your approach to runway 10. Roger, S6312, we have traffic. A 3304, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 386, 3304. Oxané 6312, decimal até 2000, autorizado final, correction. Oxané 6312, decimal até 2000, clear sign approach. Papavito, mantém a regra de visagem a 500 pés, quando na terminal de Aracaju, 120 decimal 3, ou quando mais próximo, e aqui Papavito. Sul 90, o centro de dados é seu estimado para através de, da posição de lençóis. O Comandante de Salvador é o azul 2796, está fazendo um desvio à direita para evitar formações. Prioridade de desvio, azul 2796. Obrigado. Está passando esse Sul 90 controle? Chama 210, copiado. Established on localizer, at 631. Launch Continental Tower, 118.6. Governor Tower, 118.6, at 631. Zulu November, mantendo nível 05, chame agora Recife para frequência 1288, alterno 260. Passando aqui o Zulu November. Azul 2796, Sérgio Viana, qual é essa proa agora aí? E quantas milhas de juiz? Olha só, nós estamos mantendo a 075. Tem algumas formações mais pesadas, no máximo em 5 milhas à frente aqui. Após a gente retorna. Gente. Muito obrigado. Será possível para que setor, mais do litoral? Salvador, mais litoral. Deixa a próxima, então, a SEASA, mais do litoral. Controle, bom dia, Gol 095, Árvore 1. Controle, papapá, Niafas online. Gol 095, contato, tudo em matéria nível 360, sua via Cedar Bono. 360, via Árvore 1, Gol 095. Acho que o Vitoral, prossiga. Devido à formação, ele está bem na vertical do lado do centro, mas ele comprou de 5 a 2, graças a Deus, eu sou o Herói, mais Vitoral. Deixa eu passar para a minha fiação, Marco Vitoral. Controle, Lima Papa Mike. Prossiga, Lima Papa Mike. Receita o cruzamento, já no litoral norte, segue para sobrevoar a parte forte. Tente, reporte, livrando a CTR, Lima Papa Mike. Portela na 20ª Mike. O 1095 tem grandes formações à nossa esquerda, não será possível o árbor. Vai precisar da proa 285 aproximadamente por 45 milhas. Precisa de desvios, Gol 1095. Livre, Gol 1095. Salvador Azul 2796. Da presente, solicita voar direto a Aracaju e, se possível, a sanção 190. Autorizado nível 90, azul 2796. Só autoriza também voar da presente a Aracaju? Coordenação Aracaju, voa inicialmente com onde? Ok, vai. Norte. Pensando mais que o litoral vai cruzar entre o marcador externo e a cabeceira 190 para o setor do de pouso, Serra de Acuíndia? Ah, certo, copiado. Model Departure, good morning, this is Papa Tango Juliet, Tango Zulu. Let Tango Zulu control. K-Cross 1000. Let Tango Zulu, climb and maintain flight level... Correction. Climb and maintain flight level 100, moment departure. Let Tango Zulu. That's right. Climb and maintain flight level 100 without restriction. Without restriction, fly direct to mom position. Fly the present moment, fly direct to mom position. Fly direct to zero. Affirmative. Victor Alpha. Victor Alpha, Signal Tower, 118 decimal 6. There is a transfer to you departure on runway 17. Mantém the sector, ou com Mais Victor Alpha mantém o setor e chame torre 18 decimal 6, Mais Victor Alpha. Transferindo no eixo decimal 6, está sem receber a nave em decolagem na 17, Mike Victor Alpha. Mike, lembra, é 121 no Xingu. Olá, departure, está batendo direto em Tango Zulu. Go ahead, direto Tango Zulu. Request deviation by right side to avoid build up. Require deviation, Mike, direto Tango Zulu. Here. 1095, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 260. 288-260, bom dia. Sete 96, mantém nível, sub mantém nível 90. Chame agora controle Aracaju na frequência 120, decimal 3, azul 2796. 123, obrigado pela compreensão. Nada bem. Siga em regras visuais, frequência de percoordenação e pouso, na escuta para regresso, Lima para o Mike. Lembra 2191, acender a educação, desça e mantenha o nível 050 na rua de Alagoinhas para a chegada a Ponte, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 095.